Asga! Pra ela eu tô sempre aprontando. Se eu vou pro futebol, tem mulher jogando. Até meu celular ela confiscou. Acha que eu tô em busca de um novo amor. Mas se ela soubesse que por ela eu sou louco, que amo ela assim, desse mesmo jeito, com parafuso solto. É louca, mas eu amo. Pirada, mas eu amo. É um poço de ciúmes, ciumenta, não assume, tá sempre desconfiando. Seu, que meu coração é seu. Você sabe que eu te amo. É louca, mas eu amo. Pirada, mas eu amo. É um poço de ciúmes, ciumenta, não assume, tá sempre desconfiando. Até meu celular ela confiscou. Acha que eu tô em busca de um novo amor. Mas se ela soubesse que por ela eu sou louco, que amo ela assim, desse mesmo jeito, com parafuso solto. É louca, mas eu amo. Ciúmes, ciumenta, não assume, tá sempre desconfiando. É louca, mas eu amo. Pirada, mas eu amo. Sabe que eu sou só seu, que meu coração é seu. Você sabe que eu te amo. É louca, mas eu amo. Pirada, mas eu amo. É um poço de ciúmes, ciumenta, não assume, tá sempre desconfiando.